de António Feijó Ideal. Onde mora? Onde mora? Se adivinhasse onde moras, em frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sem ti, a vida que importa? A vida nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, em frente da tua porta, olhando a tua janela. Onde mora? Onde moras? É num castelo roqueiro. Se é num castelo roqueiro, erguido na penedia, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar sobranceiro, com a minha fantasia irei tomá-lo de assalto. Esse castelo roqueiro, erguido na penedia, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar sobranceiro. Onde moras? Onde moras? É nos abismos do mar. Se é nos abismos do mar, sob a múrmura corrente, no teu leito de amaranto irei também descansar, ficando perpetuamente naquele perpétuo encanto do rei Araldo Orfagar. No teu leito de amaranto irei também descansar, ficando perpetuamente naquele perpétuo encanto do rei Araldo Orfagar. Onde moras? Onde moras? É numa estrela, ilha de ouro. Se é numa estrela, ilha de ouro, a Via Láctea é uma ponte. Subirei por ela ao céu. Para alcançar o meu tesouro não há remoto horizonte, nem Sagitário apareceu. Onde moras? Onde moras? Se adivinhasse onde moras, em frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sem ti, a vida que importa? A vida nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, em frente da tua porta, olhando a tua janela, numa extasiada emoção. Diz-me, pois, onde moras, se porventura não moras dentro do meu coração.